no veneno, no desespero. O semblante destruído, não se olha no espelho. Observe o veneno na mesa, é cocaína, ladrão. Uma pá de maluco na fissura do submundo. Se esquece de tudo, dá a cara pra bater. Em troca do pó, em penhora, pertences na linha da vida. Faz um nó, ferramenta na cinta, armando ofensiva. Só falta a pergunta, quem você vai atacar? Até agora sou ofendão a sua pessoa e a sua própria família. Quer revolução, se diz ser antissistema, suplicando justiça, censurando as algemas. Existem dois tipos de revolução, armada ou não, dando tiros no escuro. Você está na contramão, filosofia da firma, conceito sagrado, não dá lição de moral. É um simples relato. Observe os manos nos bares, nas esquinas. Alguns perderam a família, adotaram a pedra e a cocaína. Outros estão ali, pois não tiveram escolha. O fogo no cachimbo, a morte é muito louca, trampando ou à toa. Tanto fez, tanto faz, é o jogo do sistema. Mostrar que somos incapaz, mas se estamos numa guerra, você é o soldado. O esquema tático, você escolhe o do sistema ou do nosso lado. Aê, truta, com Deus na retaguarda, ninguém perde a luta. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Precisamos de você pra revolucionar. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Precisamos de você pra revolucionar. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sou aquele que se formou para ser doutor, mas não neguei atendimento médico pro mendigo na porta do hospital particular, morou. Não sou aquele que trabalha pro poder judiciário, que adia o mandato de prisão do playboy e se esquece dos que já cumpriram a pena. Os periféricos presidiários, eu não meti a mão no bolso do contribuinte, inventando diplomacia no exterior, embaixador, presidente, qualquer coisa que for. Eu só queria o meu diploma manejando uma PT pra me garantir e não pra aparecer. Infelizmente vivemos momentos sangrentos, tropeçando os próprios erros, aprendemos. Uma pá de tiro foi chacina. Os cães queriam minha alma, meu corpo em forma de carniça. Eu entendi o que o sistema queria, me papuçando de ódio, facilitando a farinha. Era minha assinatura no boletim de ocorrência, ou meu atestado de óbito, minha família em total tristeza. Esquema tático do sistema, eu tô ligado, vai ser preciso muito mais do que uma letra de rap pra você recuar. Espero que sobreviva e transmita para a sua própria comunidade o valor da liberdade. Não me formei na medicina, direitos nem política. Mesmo assim meu corpo não vai ser cobaia pros playboys da faculdade. No exame de balística, trabalhando honestamente, hoje sigo em frente, totalmente consciente. Graças a Deus sou mais um sobrevivente. Sou mais um sobrevivente, amém. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Precisamos de você pra revolucionar. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Precisamos de você pra revolucionar. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Precisamos de você pra revolucionar. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aê, ladrão, se pá, não quero te ver desandar. Precisamos de você pra revolucionar.